Aguinhas. Com boa tarde, gostaria de ir a Alfa e Juliette para o 04. Alfa, Juliette 04, boa noite, 07. Olimpus 45, identifique. Siga. Vitor Mike Real, autorizado o táxi até a intenção do 17, reporte para ingresso. Vitor Mike Quebec, ele mantém cabeceira 17, reporte pronto. Ok, aguardo coordenação no 80-6327. Azul 4462, localizador em aproximação, reduz a checa trem, torre 1186, Azul 4462. 4462, passa a torre. Lima, quilômetro, autorizado. Paulo Salvador, boa tarde, 30 para Aracaju. Flip 5627, aguarde, como para Aracaju, número 2. Aguardando, número 2. Limite, a magnética 090 para Simbra. Estou voando a rua 090, limite a magnética 090 para Simbra. Simbra, gol 1396, direita para a 070, descida para 2000. 070, descendo para 2000, 390. Trip 5491, na descida para 3000 pés agora. 3.000 pés, trip 5491. Papa Alfa 34 na interseção, o senhor irá prosseguir e fazer o backtrack, esperar o tráfego ingressar na cabeceira 17 para após prosseguir para 4. Então o Vitor Bravo Alfa ali mantém na interseção e reporte pronto. Rota do plano, decolar 1-0 com curva à direita. Saída da Euleda Ilhéus. O controle opera 1-2-0-8, aciona 5-0-1-0, cotejo. Torre Salvador, o azul 4462, passou externo, baixo travado. O azul 4462, ajuste altímetro no 020. Autorizado pouso pistão no 0, vento no 60 graus, 122. Trip 5627, copia? Pronto, para copo. 729, navegue com 250 nós. 62. Gente, Vitor Bravo Alfa, mantém posição. Jamo, do controle 1208, transponda 5032. Correto, confirmando parte 3. Todo pronto, só para o de acionamento, trip 5627. Vamos lá. O Flair 6321, copia. Autorizado, Brasília 320, via Pistolo 17, decola 10, com curva direita, saída arbol elétrica. Controle opera 1208, aciona 5020, cotejo. Está autorizado 320, Brasília Pistolo 17, decola 10, curva direita, arbol elétrica, 1020, Sete, quando estão em posicionamento. Estou na fase 5, frequência livre. Direita, pro acento, limite localizador. Olympus 45, desça para 5.000. O Vitor Bravo Alfa, fique atento ao seu turbulência do Embraer, da Azul que pousou no 1-0, autorizado a decolagem, pista no 7, o vento no 60 graus, 1-1 no noite. Vitor Mike Quebec, ele mantém cabeceiro no 7, reportando pronto. Juliet, 2-10-1-1. Quatro, 462, solo 27, livre à direita, chame solo 121, décimo 9. Librando, passo solo 219, 462. Chave 27, no máximo 5 milhas para girar à direita. Gente. 427, chama o controle 120, décimo 8. 120, 8, boa. Controle, Salvador. Boa tarde, Papa Tango, Vitor Bravo Alfa. Vitor Bravo Alfa, Salvador. Sou camarada do Médio, Papa Tango. 549, está autorizado, ILS. Médio, é. Estabilizado, Alfa 396. 396, agradeço a colaboração em aproximação para pouso. Vamos reduzir, checar o trem, torre 1-186. 1-186. Controle de Salvador, Vitor Bravo Alfa, decolou. Vitor Bravo Alfa, Salvador, prossiga visual na chuta. Vai prosseguir na sua escuta, Vitor Bravo Alfa, visual, restritativo. Jave 27, direita pro 080 para o localizador, chama estabilizado. Direita pro 80, chamará estabilizado. 796. Gente, eu tenho um tráfego de pegar um pouso decolando da pista 97. Continua a aproximação, aguardando autorização para pouso. Guardando pista livre, 96. Nove meia, livre pouso na 1-0, vento 1-4-0 graus com 1-1-9, altímetro no 0-2-1. Livre pouso na 1-0, gol 1-3-9-6. Vitor Mike Quebec, decolado aos 2-9, controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 20-8, muito grato, uma boa tarde, Mike Quebec. Solo Salvador, boa tarde, 0-3-1-5-5, tem informação Quebec, solicita Guarulhos, 3-4-0. 3155 Guarulhos, aguarde a 4021. 021 na KNH, aguarde a 4151. Com aquele cordial boa tarde, o Papatango, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec ao controle, prossiga visual na chuta. Quebec. E 5491 em aproximação para pouso, reduza, cheque o trem, chame a torre, 1186. 186, triplo 104 Taviana. Ah, solicita a posição trevo, vai precisar retornar porque o equipamento de aerolevantamento não funcionou. Ah, ok, o senhor quer retornar agora ou não? Se dá presente, puder aproar o trevo, ok. Então vamos retornar, faça a curva à esquerda, vou ir da Pro 180. Eu tenho outro tráfego à retaguarda mantendo mil pés e eu estou com o localizador cheio de aeronave para pousar. Tá ok, vai fazer pela esquerda Pro 180. Positivo, Pro 180 mantendo mil pés. Vai navegar 2 a 3 minutos para poder retornar para Salvador. É o tempo que eu preciso para passar com o tráfego que está à sua cauda pelo litoral voando para Cairu. 45, vetoração, esquerda, proa 020, descendo para 2000, está limitado pelo localizador, Olímpico 45. Lima Quilo Bravo, direita proa 170, desça para 3000, caso de falha de comunicações, foi para Simbra Magnética 80. Ativo, já está 780, Vitor Bravo. Web 729, vetoração, direita, proa 250. Falha de comunicações, foi Simbra, magnética 120. 250, se falhar, voa Simbra 120, sai do ar. GM27 estabilizou. GM27 está autorizado a aproximação e ILS aguarda transferência. Autorizado, guarda. O Vitor Bravo Alfa, curva esquerda, foi para o farol de Itapuã e chame a torre. 118, meia dúzia para instruções. Vai chamar para o torre 118, curva esquerda para o Itapuã. Olímpicos 45, velocidade. Meia 321 no 10, pushback acionado aí, por favor. Lima Quilo Bravo, já curvou para Pro Sul. Pro Sul, é Cotejão, cidadão Cotejão aí, como se fosse ele, controle. Ok, desça para 3000 da Pro 180, Lima Quilo Bravo. Acovado a Pro Sul, à direita, 180, senhor, mandando seu caminho. Positivo, desça para 3000, você está seguindo o P3 da gloriosa Força Aérea Brasileira. Ok, tá aguardando o sequenciamento, então, no zero, estimado de 2 a 3 minutos. Torre Salvador, tem ciclo 491, passou o externo, tem embaixada e chacais. Gente, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, ciclo 491. Solo 396, solo 33, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita 1219, igual 1396. Cheio 275, milhas para o externo em aproximação, reduz a cheque 3, chame a torre, 1186. E2, chama a torre, 286, obrigado. Liga 73955. Autorizado Guarulhos, Miguel 340, Pedro 44, 1-0 da cola, curva à direita. Gael Lida Eudi, controle 1920 da cima 8, responde 5024, então 31155. Aerovia que vocês podem ir para o centro de Guarulhos? Para Guarulhos, a aerovia que eu tenho é outra, no 44. Positivo, está passando 4.400 sobre ele, Itaparica, desça para 2.000. Programa, desça 2.000. 9.6. 1.3, 9.6, Alfa, repórter da Juliette. Taxi Alfa, repórter da Juliette, com 3.96. Para o táxi, o número 6327, 93 a bordo, 3 horas e 30, alternando Brasil. 1. Fala, 3, 9, 5, 5, 5, 5, direita, com espera, 18.62, 1.021, boa viagem, 6327. Com espera, 6.26, o 6327. Prisão 7 Salvador, meu cordial, desça para 8 mil pés com 1.021 na bomba. 8 mil. Web 729, esquerda, proa 240. Você vai cruzar o localizador e tem um outro alternado para falha de comunicações. Vá para cima no magnético 80, Web 729. Vai para 240, cruza e se falhar, é o, volta no 800, vai ser 729. 3217 está autorizado. 39, eu tenho que ir para 5491, né? Pois a cruzou no meio, até para você ouvir. Tem no meu sistema, cruzou no 44. Para Guarulhos, está 18h45. Vamos ver, eu vou olhar no repetitivo. Só um instantinho, 3165. Gente, apresentou 44, foi. Passa Juliette, gol no 396. No 396, mantém antes da Juliette. Mantém, gol no 396. Paulo Salvador, boa tarde, tem o TRIP 591 levou na sua escuta. TRIP 591 no Alfa Kilo 43, observe a aeronave da companhia que está puxando no pátio de carga, no TRIP 491. Ciente, TRIP 5491 no Alfa Kilo 43. Salvador, Lima Kilo Bravo. Positivo, Lima Kilo Bravo, 2000 pés, localizador, mantendo velocidade. Colaborando. Web 729, eu agradeço a sua colaboração. Esquerda, proa 110, 1110 para interceptar o localizador, descendo para 2000 pés, chama estabilizado, Web 729. 110, desce para 2000, vai chamar estabilizado. Salvador, boa tarde, 3, 1, 4, Quebec. Oceano 314, Salvador, meu cordial, 4 mil pés autorizado, ajuste chama 021, direto Duna, pro ILS. 4 mil, direto Duna, obrigado. É 314. É 321, no livre táxi, de parte de engano, do ponto de espera, 1862, 1021, boa viagem. 1826, no ponto de espera, 1021, obrigado. Lima Kilo Bravo, eu agradeço a colaboração, pode reduzir para a velocidade de aproximação e checar o trem. Lima Kilo Bravo. Bravo, só tem intenção de após estando, vai forçar da torre, base pela direita, na pista no 7, Kilo Bravo. Ah, positivo, estou ciente, o senhor está agora 6 milhas para o marcador externo, chame a torre, 11862 e efetue a solicitação. Sim, obrigado, boa tarde. 40 de autonomia. 65 no POB, alterna Maceió. 396, observe o Oxené, após o Oxené, Oxené, Juliette, portão 8. Ok, posso fazer do Oxené, consegue ter Juliette, gate 08, gol 13 na frente. 5627, libertar a sua frente, vai seguir a aeronave da Oxené que está saindo do pátio neste momento. E vai observar também a aeronave da Gol, que vai prosseguir para o portão 08. O 3217, 40 milhas, Duna, 4 mil, autorizado, 3217. O Lima Kilo Bravo. Júlio 27, solo 39, condições de livrar a esquerda na hotel. Abriamos. Gente, livra a esquerda na hotel, táxi nessa frequência, frequência livre estacionar no pátio militar. Frequência livre estacionar, livre já chama a esquerda em voo. Gente. 3217 é o número 4 para pouso em Salvador. E Oceano 6314 é o número 5, reduza para 250 nós, Oceano 314. É 314, reduzindo 250 nós, tem. Bravo, Alfa, ingresso na final no 7, aguardando autorização para pouso. Ingressando na final no 7, Bravo, Alfa, aguardando a sua autorização. A gente chegou a passagem do voo, pode prosseguir no táxi aqui, todo ponto de pé. Firmo, seguindo a aeronave da Oceanet, 26, 1021, boa viagem, Felipe. Obrigado. Aquilo Bravo, visual com a aeronave a 1.000 pés, aproximadamente 3 milhas na sua proa. Ainda não, só. Aquilo Bravo, será o número 2 para 17, ao chegar na rotatória fará um 300 pela esquerda e ingressará na final. Ah, estou, pode seguir como número 2? Afirmo, reduzo na medida do possível, segue como número 2 para 17, Lima Aquilo Bravo. Bravo. É 327 ali, mantenha no zero. Lima aqui, é 327. Olympus 45, Solos 41, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa e Delta, reporte na Delta para o cruzamento. O Alfa livre pouso na 17, vento no 60 graus com no 09, altímetro no 021. Livre pouso para voar frente do altímetro. Confirma pátio 4? Pátio 4. Mas o trip tá livre. Sete, linha decola, dá no zero, vento no 60 graus, com no 09. Linha decola, CNMA 327, com no 0. Final de 4 milhas da ONU 7, controle baixo provado. O Lima, aquilo grau. Gente, aguarde autorização para pouso. Mantém 6321. Vitor Bravo Alfa, Solos 43, segue em frente, tiver à esquerda na Quebec, aguarda para reingressar na pista. Pede a nave. 327, decolado aos 43, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, boa, bom trabalho, obrigado. 2 Salvador, boa tarde, 729, está no ILS. Boa tarde, 5729, vento no 50 graus, com no 29, altímetro no 021, aguarde pista livre. Aguardando, 729. Lima, Kilo Bravo, livre pouso na 17, vento no 50 graus, com no 29, altímetro no 021. Bom. O Vitor Bravo Alfa, 180 na Quebec, aguarde para reingressar. Oi, muito boa tarde, 5627, por favor. Boa tarde, 5627, mantenha o ponto de espera. Oceano 314, desça para 3000. 3000, é um 314. Lynx 45, mantenha a posição. Boa tarde, Gona 075, recebeu Quebec. Gona 075, este é o controle Salvador, meu cordial. Ajuste agora, 1021, desça para 4000 e voe direto Duna para o ILS. Ah, cordial, boa tarde. Na proa de Duna, 4000, ajustado no 021, 075, obrigado. Baixado, travado na final, 729. Gente, vento no 50 graus com 11 nós, altímetro no 021, aguarde pista livre. Aguardando, vai vir pista 29, livre pouso na 10, vento no 50 graus com 119, altímetro no 021. Livre pouso com 1021, SLC 29. 6321, decolado aos 45, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa. 649, direita, ponto de espera, 286, 1021, boa viagem. Boa tarde. Oceano 321, deixe o controle, meu cordial, contato radar, após 2000, voar direto Alefa, câmbio. Direto Alefa, obrigado. Gentileza, controle, 6314, 2%. Positivo, 2000 pés, Oceano 314. Obrigado. 45, pronto para o cruzamento. Autorizado o cruzamento da 1028. 45, autorizado o cruzamento. Sete, curva esquerda para o localizador, autorizado a aproximação e aguarde transferência. Esquerda logo, autorizado, tá 3217. Luciano 314, direita proa 75 para o localizador, chama estabilizado. Direita 75, localizador, reporta estabilizado, 6314. Alves com 99. Tá iniciando 5627. Luiz do Axé, controle 1208, transponder 0125, Vitor. Obrigado. 2. Ok, marca com o Delta, chama a torre 18612, 1021, boa viagem até a frente. 3217, 3 milhas e meia para passagem sobre o marcador. Checo 3, torre 1186. 1186, 3217. Bom, low 208 graus. Muito boa tarde, prossiga. Autorizado, chama para o táxi. Salvador é o passarelo 2231. Passarelo 2231, Salvador, desça para 4.000 pés, ajuste no 021, mantém ainda a proa de mar. Vem 4.000 pés, 021, proa de mar. Controle Salvador, trip 5627. Trip 627, Salvador, contato radar. Nave linha decola da 1-0, vento no 5-0 graus com 1-0, nós. Para descido 6387. Trip 5627, voe direto a Aracaju, Recife modifica o nível de cruzeiro para o 170. Ok, direto a Aracaju no 1070, 5627. Para a descida, Xané, 6387. Luciano 6327, este é o controle Salvador, o senhor está agora ao sul, passando próximo de Dael, o senhor já quer descer? Primitivo, senhor, possibilidade. 021. Autorizado, Paulo 90, 3217. Paulo 649, decolado 50, controle 120, decima 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Ciano 314, em aproximação, cheque o trem, torre 1186. 86, obrigado, boa tarde. Porto Salvador, 6314, boa tarde. Boa tarde, 6314, reporte externo. 4 milhas e meia, reporta nada. Dael, letra. 1649, controle, contato radar.